Esa cara de santa me engano. No teu pecado, tu me perde. Ela tá fumando weed no carro. Hoje é sacanagem com a baby. Faz essa cara que eu te agarro. Cabeça pensa o que não deve. Pede pra parar que eu não paro. Só cabuço, checar, comprar, não caro com a luga. Cara importar um pega de tuga. Toda vontade, jangabito. Ancrinha, guinha, cisne, matrua. Vontade, cima de cena. Sem que vive, vive, que te vive. Mande que falar, mas não tem vontade. Hoje tá segura, dama, mostra a tua polis. Carro vira esquadra, claramente do seu polis. Carriba na cheia, hoje o tele trouxe um molex. Hoje é fora da hora, hoje ninguém trouxe o Rolex. Mamacita, aproveita a vida. Hoje com fatiga, shot de tequila. No da tigala, será toque no estalá. Sem tempo no estalá, flanla coisa que... Essa cara de santa me engano. No teu pecado tu me perde. Ela tá fumando weed no carro. Hoje é sacanagem com a baby. Faz essa cara que eu te agarro. Cabeça pensa que não deve. Pede pra parar que eu não paro. Mostra a tua polis. Carro vira esquadra, claramente que sou polis. Carriba na cheia, hoje o telho trouxe um molex. Hoje é fora da hora, hoje ninguém trouxe o Rolex. Não é montagem, te mando mensagem. Com saudades de ter tua massagem. Só penso na imagem do teu corpo e dessas tatuagens. Linda, vem na minha zona, mas logo tem after do Julinho. Hoje vais dormir comigo, vem. Mamacita, aproveita a vida. Hoje com fatiga, shot de tequila. No da tigala, será toque no estalá. Sem tempo no estalá, flanla coisa que... Essa cara de santa me engano. No teu pecado tu me perde. Ela tá fumando weed no carro. Hoje é sacanagem com a baby. Faz essa cara que eu te agarro. Cabeça pensa que não deve. Pede pra parar que eu não paro. Essa cara de santa me engano. No teu pecado tu me perde. Ela tá fumando weed no carro. Hoje é sacanagem com a baby. Faz essa cara que eu te agarro. Cabeça pensa que não deve. Pede pra parar que eu não paro.